E aí, irmão, te convido pra louvar. É meio a tempestade, é mais difícil, é embaçado, eu tô ligado. Mas aí, do seu jeito, é só pedir com fé, assim que eu fiz, assim que é. Se liga aí, sangue bom, ouve aqui, quem manda a ideia é Paulinho MC. Agradecer tudo que por mim fez. Fará, tu és absoluto como ômega. Perdido eu estava, jogado na escuridão, como um condenado sem direito a seu perdão. Larga era o caminho, todo dia uma bandeja de ouro ou de prata. Então veja, dinheiro pra gastar, todo dia eu tinha tempo pra curtir na rua, menos pra família. Fiz minha mãe chorar, trouxe muito desgosto. Mal sabia eu que estava lá no fim do poço. Olhava no espelho, procurava respostas. Afundado no pecado, preso nas drogas. No piscar de olhos, recebi o seu chamado. Saí do inferno, meu pai, muito obrigado. Conforme eu queria, mandava na minha vida, mas minha alma era vazia. Frio no peito, isque com gelo, depressão. Satanás ria de mim, mentia na sua mão. Animal da noite, tipo morcego. É, o perigo na minha porta não me dava sossego. Andava só de noite e dormia de dia. Meu filho estava crescendo do meu lado e eu não via. Só farra muito alto, eu não queria nem saber. Se tivesse grana, gastaria até o amanhecer. A Bíblia que ganhara era enfeite empoeirada, amarelada lá no canto, toda largada. Na parede, Salmo 91 na minha frente todo dia. Mas não sabia o versículo 1. Hoje dou graças a ti, conheço o seu amor. Pra sempre será louvado o nome do Senhor. Difíceis, enfim, tô ligado, não vai ser fácil, não vou desistir. Tô na luz, tô na bênção, tô na correria. Tô plantando a semente certa no dia a dia. Perfeito eu não sou, nem nunca serei. Eis aqui um grande areia mandando salve ao rei. Pecador é o que sou, até mesmo idiota. Hoje com vergonha peço, aceite a minha volta. Como filho pródigo, lhe imploro perdão. Aquele antigo homem, agora é um varão. Adorador da verdade, pescador de almas. Só pra ti, Redentor, eu bato palmas. Usa-me, guia-me por onde tu quiser. Dá-me forças, Pai, aumenta minha fé. Unja minha cabeça, sou um vaso da vitória. Obrigado, meu Pai, por mudar a minha história.